Começa agora na Antena Web Espetacular. A seguir, não perca mais uma edição de Romantismo no Ar. Estimados ouvintes, venho até no Web informar que tem agora início um programa espetacular. Boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Espetaculares. Cá estamos para mais um momento de música ao vivo de vários pontos do globo. Vá, mais ou menos, hoje até mais de Portugal. É verdade, vamos desde já ter aqui um nome bem português a cantar ao vivo, como aliás só poderia ser no Espetacular, não é? Marisa, a fadista, canta-nos Oi, Salá ao Senhor Vinho, uma música bem disposta para nos manter bem dispostos neste final de tarde, ou princípio de noite já, aqui na Rádio Antena Web. Nesta edição número 20 do Espetacular, ou a segunda, como preferirem, a segunda com a minha autoria, como é lógico, daí estar a dizer que era número 20 e número 2 ao mesmo tempo. Mas dizia então que vamos chegar com Marisa, nesta primeira sequência de três temas, que nos canta então Oi, Salá ao Senhor Vinho. Depois vamos recuar no tempo até a um dos últimos concertos do mítico António Variações, que nos canta Anjo da Guarda. A qualidade aqui vai ser um bocadinho menor, um bocadinho inferior, já que foi retirada de uma fita de vídeo e não de um DVD ou algo do género. Por fim, vamos ficar com Augusto Canário e Amigos, eles que nos cantam O Vira de Mulher, aliás, O Malhão da Mulher. E, aliás, é isso mesmo, Vida da Mulher e Viana. É verdade. Ora, três músicas cantadas em português e daqui a um bocadinho três cantadas em Portugal. Vamos à música! A mim vinho, em salinho, faça mercê que faz andar de gases. É mau o procedimento e a intenção daquilo que faz. Entre sai do desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Que trouxe a uva doce carinho em aguar o calor do sol. E assim eu até ouvido aumento o valor, seja de quem for. Na boa conta penso e mentira, e só faço mal a quem me julga. Ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa para o braço assim. Vossa mercê tem razão, a ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meus amigos, a mais um copinho. Ai, eu já fui raspando vinho, a folha solta a bailar ao vento. O raio de sol, o firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol, e assim eu até duvido ao vento. O valor seja de quem foi. Na boa conta penso e medida, e só faço mal a quem me julga. Ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como ela, pensa, pega o caço assim. mas você tem razão. Ai, o gratidão, falar mal do vinho e aprovar o que digo. Mas meu amigo, mais um copinho. Não vem até aqui. Eu sou um anjo bom. Não sou um anjo protetor. Não me peçam proteção, porque eu é que preciso de proteção. Porque é que não vem até à frente? Estou muito longe. Tenho saudades vossas. Ele não usa força. mulher de Viana, nobre, fina, delicada, teu jeitinho não engana, essa joia mais desejada. Ai, mulher que és labradeira, cheiras às flores do campo, traz à festa e à feira a beleza do teu encanto. Traz à festa e à feira a beleza do teu encanto. Mulher de Viana, mulher de Bairrosa, teu jeito me encanta, Fidalga Bairrosa, a roupa domina, teu tudo Viana. Mulher de Viana, deixa-me a sonhar. Mulher de Viana, mulher de Bairrosa, teu jeito me encanta, Fidalga Bairrosa, a roupa domina, teu tudo Viana. Mulher de Viana, deixa-me a sonhar. Mulher vienesa, nesse teu peito doirado, tens valor e tens beleza, deixas o mundo apaixonado. Ai, mulher da Romaria, no teu queixar colorido, rainha da fantasia, todos querem bailar contigo. Rainha da fantasia, todos querem bailar contigo. Mulher de Viana, mulher de Bairrosa, teu jeito me encanta, Fidalga Bairrosa, nas roupas do vinho, teu rubro mulher. Mulher de Viana, deixa-me a sonhar. Mulher de Viana, mulher de Bairrosa, teu jeito me encanta, Fidalga Bairrosa, nas roupas do vinho, teu rubro mulher. Mulher de Viana, deixa-me a sonhar. Mulher da Ribeira, lanças pregões à cidade, nessa toada brejeira, és gaivota a liberdade. Ai, mulher que tens magia, quando passeias na rua, és moça da poesia, tu deixas os homens na lua. És moça da poesia, tu deixas os homens na lua. Mulher de Viana, mulher de Bairrosa, teu jeito me encanta, Fidalga Bairrosa, na ponta do vinho, teu rudo viar. Mulher de Viana, deixa-me sonhar. Mulher de Viana, mulher de Bairrosa, teu jeito me encanta, Fidalga Bairrosa, na ponta do vinho, teu rudo viar. Mulher de Viana, deixa-me sonhar. Mulher de Bairrosa, teu jeito me encanta, Fidalga Bairrosa, na volta do vinho, teu tudo vier. Mulher de Viana, deixa-me sonhar. Mulher de Viana, mulher de Bairrosa, teu jeito me encanta, Fidalga Bairrosa, na volta do vinho, teu tudo vier. Mulher de Viana, deixa-me sonhar. E depois dos nossos, de ouvirmos os nossos artistas cantarem aqui no Espetacular, é tempo de ouvirmos artistas do estrangeiro cantarem no nosso cantinho à beira-mar plantado. Começamos com uma cantora bem conhecida a todos nós, a Joana, que esteve cá em Portugal e que cantou, entre outros temas, Meu Primeiro Amor. Sim, a cantora brasileira, intérprete fantástica e dotada de uma voz extraordinária. Por ouvir também os Scorpions, que passaram por cá por Portugal em 2000 e que cantaram, entre outros temas, Wind of Change e fizeram vibrar o público. Aquele assobiar, excelente. No mínimo, excelente. Mas tem mais, tem mais. No dia 2 de outubro de 2010, os U2 vieram a Portugal e deixaram os assistentes da Briosa ao rubro. Não é por acaso que estou a dizer isto. Em Coimbra, os U2 cantaram muitos temas num concerto quase que do outro mundo. Excelente, sem dúvida. A música, uma das músicas que mais vibrou naturalmente, ou que mais fez vibrar, foi precisamente The Beautiful Day. Atenção a uma coisa nesta melodia,

Thank you. fundo.